esquecimento. Meu bondoso soberano, senhor, meu real senhor, perdoai uma estouvada, mas o afeto que a vossa esposa, ó, novamente louca. E maior estouvamento. Não desejo falar dela outra vez, nem dos meninos, vossos filhos. Não hei de recordar vós, também, de meu senhor, que está perdido, do mesmo modo. Sede, pois, paciente, que não direi mais nada. Leontes, não, falaste somente o que se deu. Prefiro todas essas verdades a que me lastimes. Por obséquio, levai-me para a sala onde está o corpo dela e o do menino. Terão um só sepulcro. Sobre a lápide gravada vai ficar a verdadeira causa da morte de ambos, para nossa vergonha sempiterna. Diariamente, ide à capela visitar em que eles se acharem repousando. Meu consolo vai consistir nas lágrimas vertidas sobre essa laje. E enquanto a natureza me permitir fazer esse exercício, prometo repeti-lo diariamente. Conduzi-me a essas dores. Saem. Cena 3. Boêmia. Lugar deserto, perto do mar. Entram Antígono, com a criança, e um marinheiro. Antígono, estás bem certo de que o nosso barco veio ter aos desertos da Boêmia? Marinheiro, sim, senhor. E receio que tenhamos descido em ruinhora. Enfarruscado vejo o céu, e ameaçar-nos iminente tempestade. Sinceramente o digo. Ele reprova o nosso empreendimento. Por isso está sombrio. Antígono, seja feita a sua vontade. Volta para bordo. Vai vigiar teu barco. Não demora, e estarei de retorno. Marinheiro, pão depressa no que fizerdes, sem vos arriscardes demais pelo interior, pois é certeza vir praia e borrasca. Além de tudo, é conhecida esta região, por causa dos animais de preia que aqui vivem. Antígono, volta, que já te sigo. Marinheiro, estou contente, de coração, por não ter parte nisso. Sai. Antígono, vem, coitadinha. Embora eu nunca tenha dado crédito, ouvi dizer que o espírito dos mortos aqui voltam. Se for certo, tua mãe me apareceu na última noite, pois nunca tive um sonho assim tão próximo do estado de vigília. Aproximou-se-me um vulto que a cabeça balouçava para um lado e para outro. Nunca viram um vaso de tristeza assim tão cheio de aspecto de tanta dignidade. Com vestes de cor branca, cintilante como a própria pureza, aproximou-se do camarote em que eu dormindo estava. Diante de mim três vezes, inclinando-se tentando falar, se lhe tornaram duas fontes os olhos. Mas contendo-se, o silêncio rompeu desta maneira. Já que o destino, meu bondoso Antígono, te escolheu, contra o teu melhor intuito, para jogares fora a minha filha, ao que, por juramento, estavas preso, lugares afastados há bastantes na Boêmia. Num deles, entre lágrimas, deixa-a, a chorar. E como para todos ela perdida está, o nome dá-lhe de perdita, te peço. Mas por este serviço ingrato, que por meu marido te foi imposto, nunca mais tua esposa Paulina has de rever e assim, com guinchos, desapareceu no ar. Aterrorado, logo me recompus, tendo concluído que sonhado não fora tudo aquilo, senão pura verdade. Brincadeiras são sempre os sonhos, mas com este, apenas, supersticiosamente embora, quero com acerto orientar-me. Estou convicto de que Hermífone é morte e que é vontade de Apolo, já que é filha de Políxenes esta criança, que seja aqui deixada, para viver ou para ser destruída, em terra do verdadeiro pai. Botão, floresce. Deposita a criança no chão. Fica aí. Eis teu nome. Toma isto, também. Depõe um embrulho junto da criança. Se for do gosto da fortuna, dará para te criar, ainda sobrando-te alguma coisa. Aí vem a tempestade. Coitadinha. Por causa dos pecados de tua mãe, exposta à morte e ao resto. Chorar não me é possível, porém sangra-me o coração. E maldito eu sou por ver-me forçado a fazer isto. Adeus. O dia se embrusca mais e mais. Vai ser amada com uma canção muito áspera. Tão negro, durante o dia, nunca o céu esteve. Que selvagem clamor! O mais prudente será ir para bordo. É uma caçada. Estou perdido. Sai, perseguido por um urso. Entra um pastor. Pastor, desejara que não houvesse idade entre 16 e 23 anos, ou que a mocidade dormisse todo esse tempo, que só é ocupado em deixar com filhos as raparigas, aborrecer os velhos, roubar e provocar brigas. Escutai. A quem ocorreria caçar com semelhante tempo, se não a esses cérebros ferventes, de 19 a 22 anos? Fizeram tresmolhar-se dois dos meus melhores carneiros, e eu receio que o lobo os encontre primeiro que seu dono. Se eu tiver de encontrá-los, há de ser para o lado da praia, onde vão pastar a erva. Boa sorte, se assim o quiseres. Mas, que temos aqui? Levantando a criança. Misericórdia! Uma criança! Uma linda criança! Será menino ou menina? Uma menina linda, muito bonita, mesmo. De certo, algum passo em falso. E embora eu não seja letrado, posso ler que se trata de passo em falso de alguma dama de posição. Houve algum trabalho de escada, ou de baú, no ângulo de qualquer porta. Mais calor tinham os que geraram isto do que esta pobre coisinha. Só por piedade vou ficar com ela, mas vou esperar até que meu filho chegue. Neste momento ele gritou. Olá! Ó! Oh. Entra o bobo. Bobo, olá! Ó! Oh. Pastor, como? Estavas tão perto. Se quiseres ver uma coisa de que falarás até depois de morto e podre, vem aqui. Por que estás a chorar, homem? Bobo, eu vi duas dessas visões, no mar e em terra. Mas não posso dizer se foi no mar, porque agora tudo é céu, entre a terra e o firmamento não se pode enfiar a ponta de um alfinete. Pastor, que queres dizer com isso, rapaz? Bobo, desejara que visseis como ela ronca, como se enfurece, como bate na praia. Mas isso não importa. Oh! Os gritos lastimáveis das pobres almas. Às vezes, percebendo-os. Outras vezes, sem distinguir ninguém. Agora, o navio a tocar a lua com o mastro principal, para, logo, ser sorvido pela escuma e pela geada, como quando a gente atira uma rolha dentro de um barril. E agora, o que se passou em terra? Assistir como o urso lhe lacerava as espáduas. Como ele me gritava por socorro, e dizia que era nobre e se chamava Antígono. Mas, para acabar com o navio, ver como o mar o absorvia, porém, antes, como as pobres almas rugiam e o mar zombava deles, e como o cavaleiro rugia, e o urso zombava dele, rugindo ambos mais alto do que o mar e a tempestade. Pastor, em nome da misericórdia! Quando se passou isso, rapaz? Bobo, agora mesmo. Ainda não tive tempo de piscar uma vez, desde que vi essas coisas. Os homens ainda não tiveram tempo de esfriar debaixo da água, nem o urso de jantar a metade do gentil homem. Foi neste momento. Pastor, quisera ter estado presente, para ajudar o velho. Bobo, quisera que tivesses estado ao lado do navio, para ajudá-lo, também, porque então a vossa caridade não tomaria pé. Pastor, histórias tristes. Histórias tristes. Mas olha para aqui, rapaz, e abençoa a tua felicidade. Encontraste em teu caminho só coisas que se extinguem. Eu, algo que começa a viver. Eis um espetáculo para ti. Contempla isto, uma capa de batismo próprio para a filha de um fidalgo. Olha. Toma, rapaz. Toma. Abre isso. Vamos ver. Já me profetizaram que as fadas me deixariam rico. Deve ser alguma criança enjeitada. Abre logo. Que é que há dentro, rapaz? Bobo, sois um velho rico. Se os pecados da mocidade vos forem perdoados, ireis viver muito bem. Ouro. Tudo ouro. Pastor, é ouro de fadas, rapaz, como o tempo provará. Vamos, carrega firme. Para casa, logo, pelo caminho mais curto. Tivemos sorte, rapaz. E para continuarmos sempre assim, bastará sermos discretos. Deixa os carneiros correrem. Vamos, meu bom menino. Vamos logo para casa, pelo caminho mais curto. Bobo, segui direto com o vosso achado, que eu vou ver se o urso já deixou o gentil homem, e quanto comeu dele. Só são temíveis, quando estão com fome. Se sobrou alguma coisa do homem, dar-lhe-ei sepultura. Pastor, é uma boa ação. Se puderes identificá-lo pelo que houver sobrado dele, vai buscar-me, para que eu também o veja. Bobo, muito bem. Farei isso mesmo, e vos me ajudareis a sepultá-lo. Pastor, hoje é um dia feliz, rapaz, em que nos cumpre praticar boas ações. Saem. Ato 4. Entre o tempo, com o coro. Tempo, eu, que a todos castigo, alegro e espanto bons e maus, erro muito e, no entretanto, descubro os erros, ora determino usar as asas com bastante tino, sob a forma do tempo. Por tudo isso, a conta não leveis de mau serviço 16 anos haver eu pulado, sem ao menos deixar assinalado quanto passou durante esse intervalo, que em meu poder está, sem grande abalo, dobrar a lei, numa hora muito minha, e hábitos velhos alterar azinha. Aceitai-me qual sou, qual tenho sido antes de uso vetusto haver nascido e o que era ainda íntera. Estive junto da hora que os viu nascer e do conjunto, também, do que há de vir, pois tudo passa, sendo certeza que eu deixarei baça toda esta luz, tal como na memória dos presentes se encontra a antiga história. Assim, se o permitir vossa paciência, virarei a ampulheta, porque urgência ponha no conto, como se dormindo passado houvesseis esse tempo infindo. Deixando Leontes, que de tal maneira se mostra arrependido da cegueira de seu grande ciúme, que fechado se mantém todo o tempo, transportado, gentes espectadores, para a linda boêmia imaginai-me, e mais, ainda, deveis estar lembrados que de um filho do rei já vos falara. Assim, com brilho vos direi o seu nome, Florizel. Mas deixando de lado esse donzel, falemos de Perdita que, entretanto, adquiriu tanta graça, que de espanto enche quantos a veem. Não direi nada do que se vai passar, que a hora azada tudo a saber vireis. Ora o argumento do tempo é a filha de um pastor e um cento de coisas correlatas. Concedei-me toda a vossa paciência. E, então, dizei-me se algum dia já vistes passatempo tão mesquino. Se não, o próprio tempo vos diz que almeja, muito sinceramente, que outro não possais ver como presente. Sai. Cena 1. Boêmia. Um quarto no palácio de Políxenes. Entram Políxenes e Camilo. Políxenes, por favor, meu bom Camilo, não insistas. Recusar-te alguma coisa, deixa-me doente, e morto, conceder o que me pedes. Camilo, há 15 anos não vejo a minha pátria. Embora eu tenha passado no estrangeiro a maior parte da vida, desejaria deixar lá os ossos. Além do mais, o rei penitente, meu senhor, mandou chamar-me. Poderei levar algum alívio para sua tristeza. Pelo menos tenho essa presunção, o que também me anima a partir. Políxenes, se me amas, Camilo, não anules todos os serviços que me prestaste, deixando-me neste momento. Tua própria bondade é a causa de eu não poder dispensar-te. E melhor teria sido nunca te haver conhecido, do que vir a perder-te. Havendo-te dado início a vários assuntos que ninguém mais poderá levar a cabo, será forçoso ou ficares, para que tu mesmo os arremates, ou levares contigo os próprios serviços que me prestaste. Se eu não te Recompensei como mereces, impossível me fora fazer mais, procurarei esforçar-me para mostrar-me mais reconhecido, lucrando com isso apertar ainda mais os laços da amizade que nos liga. Peço-te, portanto, que não me tornes a falar dessa terra fatal, a Sicília, cujo nome, só por si, me martiriza, por me fazer lembrado do rei penitente, como lhe chamaste, o meu reconciliado irmão. A perda de sua esposa é insubstituível, e de seus filhos, agora e sempre é de lamentar-se. Diz-me, quando viste meu filho, o príncipe Florizel? Os reis são tão infelizes quando verificam tendências menos graciosas em seus filhos, como quando perdem os que eram adornados só de virtudes. Camilo, senhor, há 3 dias que não vejo o príncipe. Quais possam ser suas felizes ocupações, não sei dizê-lo. Mas com pesar observei que ultimamente ele anda muito arredio da corte e que é menos assíduo do que antes aos seus exercícios principescos. Políxenes, observei isso também, Camilo, o que me deixou assaz preocupado, indo a ponto de vigiar o retraimento com os olhos dos meus auxiliares. Por este soube que ele frequenta a casa de um humilde pastor, um homem que, segundo se propala, do nada, com grande estupefação dos vizinhos, chegou a uma situação inexplicável. Camilo, já ouvi falar, senhor, desse homem, que tem uma filha da mais rara beleza. A fama de tal beleza se espalhou muito mais do que fora de esperar da que se originasse de uma choupana humilde. Políxenes, foi isso também o que me disseram. Receio que seja esse o engodo que atrai meu filho. Vais acompanhar-me até essa choupana, para, sem nos darmos a conhecer, conversarmos com o pastor. Penso que nos será fácil obter de sua simplicidade que nos revele o verdadeiro motivo das visitas de meu filho. Peço-te, pois, que me ajudes neste passo, pondo de lado a ideia de voltares para a Sicília. Camilo, de muito bom grado, obedecerei a vossas ordens. Políxenes, meu bravo Camilo. Teremos de nos disfarçar. Saem. Cena 2. O mesmo. Uma estrada perto da cabana do pastor. Entra Autólico, cantando. Autólico, quando os narcisos nascem no vale, viva! E a zagala corta a campina, que belo tempo! Ninguém me fale, a neve pálida e sangue anima. O linho branco da sebe pende, viva! Que canto, o dos passarinhos! Se os apanhasse! Quem não me entende? Cerveja límpida os canequinhos, canta a calandra. Que melodias! Viva! Respondem-lhe o galo e o tordo. Para mim cantam e minhas tias, e nós no feno, que dia gordo! Já servi o príncipe Florizel, e no meu tempo só vestia veludo de 3 pelos, mas agora estou aposentado. Mas vou chorar só por isso. A lua brilha, querida. Quanto menos o serviço, mais alegre será a vida. Se licença o caldeireiro tem de andar de alforje às costas, confesso tudo, ligeiro, sem que me façam impostas. Negócio com camisas. Quando Miliano faz o nino, cuidado com as peças menores. Meu pai me pôs o nome de Autólico, tendo nascido ele, como eu, sob a influência de M. Mercúrio, foi também batedor de coisinhas sem valor. Os dados e as mulheres me deixaram deste modo, provindo toda a minha renda de roubos insignificantes. A forca e as varas são por demais poderosas na estrada larga do roubo. A ideia de ser molhado ou enforcado, constitui para mim verdadeiro pesadelo. Na outra vida não quero pensar nisso. Uma presa. Uma presa. Entra o bobo. Bobo, vejamos. Cada 11 carneiros dão 28 libras de lã. Cada 28 libras de lã rendem 1 libra e 1 xelim, 500 carneiros tosqueados, quanta lã darão ao todo? Autólico à parte, se o laço não escapar, o galo é meu. Bobo, não poderei fazer a conta sem o auxílio de um calculador. Vejamos, que precisarei comprar para a festa da tosquia de nossos carneiros? 3 libras de açúcar, 5 de passas de Corinto, arroz. Que pretenderá esta minha irmã fazer com arroz? Mas meu pai é pois como rainha da festa, e ela sabe o que faz. Ela me confeccionou 24 ramoletes para os tosadores, que são cantores a 3 vozes, e dos melhores. A maior parte são tenores e baixos, só havendo entre eles um puritano que canta salmos na cornamusa. Preciso de açafrão para dar cor à torta de peras. De arilo e tâmara, nada, que isso. Não está na nota. Noz moscada, 7. Uma ou duas raízes de gengibre, isso eu poderei pedir em qualquer parte, 4 libras de ameixas e outras tantas de passas. Autólico, ó. Se eu nunca tivesse nascido. Atira-se ao chão. Bobo, em meu nome. Autólico, socorro. Socorro. Arrancai-me estes trapos, e depois, a morte. Bobo, ah, pobre alma. Precisas, mas é que te ponham mais trapos em cima do corpo, não que te despojem dos que tens. Autólico, o senhor. Mais me faz sofrer a repugnância que por eles sinto do que os golpes que recebi, que, no entanto, foram bem violentos e se contaram por milhões. Bobo, ah, pobre homem. 1 milhão de pauladas é coisa séria. Autólico, fui roubado, senhor, e espancado. Arrancaram-me o dinheiro e as vestes, e me puseram sobre o corpo estes farrapos detestáveis. Bobo, foi algum pedestre que te fez isso ou algum homem de cavalo? Autólico, foi um pedestre, meu caro senhor, pedestre. Bobo, realmente, pela roupa que ele deixou contigo, deve ser mesmo pedestre. Se isso é cota de cavaleiro, já viu trabalho muito crespo. Dá-me a mão, vou ajudar-te. Vamos, dá-me a mão. Ajuda-o a levantar-se. Autólico, o meu bom senhor. Devagar. Bobo, ah, pobre alma. Autólico, o meu bom senhor. Devagar, meu bom senhor. Receio estar com a omoplata fora do lugar. Bobo, e agora? Podes ficar de pé. Autólico, docemente, meu senhor. Rouba a bolsa de dentro do bolso do bobo. Docemente. Acabastes de me prestar um serviço caritativo. Bobo, estás sem dinheiro. Posso dar-te algum? Autólico, não, meu bom senhor. Não. Por obséquio, senhor. Tenho um parente que mora uns 3/4 de milha daqui, para onde justamente vou indo. Lá, encontrarei dinheiro e tudo o mais de que precisar. Não me ofereçais dinheiro, por obséquio. Isso me parte o coração. Bobo, que espécie de sujeito era o que vos roubou? Autólico, um tipo, senhor, que eu vi correndo a redondeza com o jogo de Troemiadame. Sei que antes disso ele esteve a serviço do príncipe. Não poderei dizer vós, meu caro senhor, por qual teria sido de suas virtudes, mas o certo é que ele foi expulso da corte a chibatadas. Bobo, vícios, quereis dizer, sem dúvida, a virtude nunca é expulsa da corte a chibatadas. Por lá tratam-na muito bem, com o fito de retê-la quanto possível. No entanto, está sempre de passagem. Autólico, era vício mesmo que eu queria dizer, meu senhor. Conheço muito bem esse tipo. Depois disso ele já andou por aí tudo, carregando um macaco. Depois, foi servente de processo, beleguim. Depois, adquiriu um conjunto de títeres que representavam o filho pródigo, e se casou com a mulher de um caldeireiro, a 1 milha do lugar em que tenho minhas terras e meus bens, e depois de exercer todas as profissões velhacas, acabou tornando-se um maroto de marca maior. Algumas pessoas lhe dão o nome de Autólico. Bobo, a forca para ele. Um ladrão, por minha vida. Um ladrão. Ele gosta de frequentar as festas noturnas, as feiras e os combates de urso. Autólico, perfeitamente, senhor. É esse mesmo. Foi esse o maroto que me deixou nestes trajes. Bobo, em toda a Boêmia não há maroto mais covarde. Se o tivesseis encarado com firmeza e cuspido no rosto dele, é certeza que se poria correr. Autólico, devo confessar vós, senhor, que não sou lutador. Para tanto, falta-me coragem, o que de certo ele bem sabia, podeis crer-me. Bobo, como vos sentes agora? Autólico, bem melhor do que antes, meu doce senhor. Já posso ficar de pé e andar um pouco. Poderei, até, despedir-me de vós, para dirigir-me devagarinho até a casa de meu parente. Bobo, queres que te acompanhe até a estrada? Autólico, não, meu belo senhor. Não, meu doce senhor. Bobo, então, adeus. Preciso ir comprar temperos para a festa da tosquia dos nossos carneiros. Autólico, muitas felicidades, meu doce senhor. Sai, Bobo. Vossa bolsa não tem calor suficiente para comprar esses temperos. Hei de fazer-vos companhia em vossa festa. Se eu não conseguir desdobrar este roubo e não transformar os tosadores em carneiros, quero deixar de fazer parte da lista dos profissionais, para ter o nome inscrito no livro da virtude. Sigamos por este atalho, alegre o dia interino, ó. Quem vive preso ao trabalho, alvo é sempre de escarnino, ó. Cena 3. O mesmo. Clareira diante da cabana do pastor. Entram Florizel e Perdita. Florizel, essas vestes estranhas vos emprestam maior relevo às graças. Não, pastora, sóis flora em pós de abril. Essa tosquia tão alacre a reunião de belos deuses, dos quais sóis a rainha. Perdita, meu gracioso senhor, bem não me fica censurar-vos pelo vosso exagero. Sim, perdoai-me por falar desse modo. Mas vossa alta pessoa, adorno máximo do reino, abatestes com essas vestes rústicas, enquanto a mim, humilde rapariga, me enfeitastes qual deusa. Se esta festa não fosse constituída por loucuras, sempre, de toda sorte, que os convivas, por hábito, digerem, eu corara por vos ver desse jeito, desmaiando, quero crer, se ao espelho me enxergasse. Florizel, pendigo instante em que o meu bom falcão voou, dirigiu por sobre as terras de vosso pai. Perdita, que Jove vos confirme. No que me diz respeito, a diferença de nossas posições me deixa pávida. Vossa grandeza não conhece o medo, mas tremo a ideia de que poderia vosso pai, por capricho do momento, vir também por aqui. Ufados! Como não ficaria vista de sua obra, com trajes tão grosseiros? Que diria? E como eu conseguira, sob o peso deste luxo de empréstimo, encarar-lhe toda a severidade? Florizel, só com coisas alegres devereis ora ocupar vós. Os próprios deuses, humilhando a sua divindade ante o amor, variadas formas de animais assumiram. Jovem touro se mudou e mugiu. Netuno, o verde, baliu como carneiro. E o deus de vestes de chamas, o Áurea Apolo, como humilde pastor se viu, tal como faço agora. Nenhum deles jamais mudou de forma por beleza mais rara, nem por móveis tão puros como os meus, pois meus desejos não marcham diante da honra, nem mais quente do que a fé e a paixão se me revela. Perdita, mas meu senhor, jamais vosso propósito firme se ficará, se for chocar-se, o que será fatal, de encontro ao grande poderio do rei. Uma de duas coisas forçosamente há de passar-se. Renunciareis de todo ao vosso intento, ou eu à própria vida. Florizel, minha cara Perdita, não enudes, por obséquio, a alegria da festa com tão loucas suposições. Minha lindeza, caso eu não possa ser teu, do mesmo modo não serei de meu pai, pois impossível me será pertencer-me, ou ser de alguém, se a ti não pertencer. Persisto nisso, muito embora o destino diga não. Fica alegre, querida, e cuida agora de dissipar os pensamentos tristes com o auxílio do que vires. Nossos hóspedes estão chegando. Faze alegre o rosto, como se já estivéssemos no instante de celebrar as núpcias que juramos para um futuro próximo. Perdita, o Fortuna, sede-nos auspiciosa. Florizel, vede. Vossos hóspedes se aproximam. Recebei-os com afabilidade e que o semblante irradie alegria. Entram Polirames e Camilo, disfarçados, o pastor, o bobo,